cabelo. Cuidado que eu te pego. Não vem passando o dedo no meu pelo. Recato e macaco é bobagem. Não poderia ser de outra maneira. Receba essa singela homenagem. Ó dama de ondulante cabeleira, eu sou. Sou macaco prego, eu vivo e não entrego. Não peço nem delego satisfação. Eu sou macaco. Sou macaco preto, eu sou macaco preto, sou macaco preto, sou macaco.